levante as mãos e faz um S. Detona a metralhadora. Oi, é a Morelison. Eu vou fazer um set que lembra aqui do planeta. Vem comigo. DJ Ellison. É a família do meu parceiro Marcelo da GDM. Um, dois. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro e o outro. O outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder a nada. E o quê? Eu vou perder o luz. Alô, Mariano. Alô, Piau. O Pablo do Arrocha. Bora, Pibon. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que roubou me dar. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Olha, Alisson por ali pra gente. O meu maninho Jairo, equipe Crau, o Patrick da TS, alô Bolo, rei do peixe, também a primeira dama, Super Rubini, Amanda, Karina de São Domingos do Capim. Vou negar, sofri demais quando você me deu fora. E o Arce da equipe TS, cadê o Arce? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Mega TS, maninho! Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Scooby também tá com a gente, viu, Ellison? Alô, maluco! É nós, maninha! Só vale se a galera cantar essa aqui, ó! Como vou te... Se tudo me lembrar você... Amor... Bora, foca, Mixi. Não sei se foco, maninho, foco. Pra mim, Ronaldão da TV. Ainda escuto sua voz sussurrar. Que sou meu. Obrigado, galera de Luiz Domingues. Obrigado, galera de Carutapera. Galera do Maranhão com a gente, rompendo fronteiras. O Edi. A Camila tá aí com a gente, é de Salinas! Não existe fronteira, não existe barreira que eu não... Somente Deus. Não existe nada, somente... Só Deus. Pra nos separar. Ele que dita tudo. A gente se ama, na cama ou na lama. Eu respiro você. Essa equipe furacão, é furacão! Caraca, Gil! Besteira, te... Boca de peixe! Se o bicho pegar pra você... É, tá bom, deixa que... Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. E aí, meu parceiro Jair Tufinho! Os perdidos do pop hoje! E aí, meu parceiro Dentinho, que festa bonita, hein, meu motora? Os moleques estão em live! Agora é tarde demais, pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Parabéns, minha amiga Nara, MBSP! Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair... E os nossos achos sem noção... Também estão todos aqui com a gente, valeu! Deixar o som me levar, e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera... Alô, Igor do Alverente, olha o coração! Novo príncipe negro. E essa vai meu parceiro Muralha. Bora, Muralha! Te confesso. abraço é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Pra vir competir. Rabigol! Tamo junto, Rabigol! Tá chegando a festa da Escolinha Vermelhão com o Popson Águia da Amazônia. Onde amor, mas eu não tô vacinando. É uma festa que é pra ajudar as crianças. E o Alice e Juninho estarão lá, viu? Cuida do meu filho. Escolinha Vermelhão! Tive medo de. Alô, meu maninho, pezão! Bora, Sarginho! Batistão! Eu não posso jamais te perder. Alô, maestro, olha o Batistão aqui, não esquece dele, pô! É teu fã! Banda! Esquenta, esquenta, esquenta, esquenta, esquenta, esquenta, esquenta, esquenta! Vai pra cima, Alisson! Que não engana, não mente, não trai. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre, sempre. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Mas aí chega aquela que faz o cara de sacana, meu irmão. Olha aí, ó. Mas veio você, me deixou em segredo. Destrói tudo. Meu parceiro mamão! Mas veio você. E quem não tem hora pra chegar em casa, joga pra cima, canta bem forte, vai, um, dois, três. E eu, pode me prender, é por uma boa causa, é por fazer vocês felizes! Bora, Virando Mix! Tamo junto, minha nega! Carequinha no Twitter, no Orkut, carequinha no Facebook, WhatsApp também! Talvez você já saiba. Mega Light! Estão dentro de mim! Quer ser considerada, meu irmão? Tu é doido! E tem gente que não dá valor! Me sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou! Mega Light! O número do apartamento é 205, viu? Não é bom nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que. Ainda tem o seu nome. Vamos comemorar esse aniversário, mega. Também tem o seu nome. Vai até terça-feira. Que negócio é esse? Bora, Marinho. Agora eu quero ver. Fala, meu parceiro Tingo. O Alex do Lanche. O Paturi também no segundo. Fala, meu parceiro Leque da Mazuga. O Playboy, o Léo Gomes, o Pretinho da vizinha, a família Mazuga, mamãe! Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha, joga a mãozinha pra cima, bora, bora, bora, bora, bora cantar os parabéns, mais antes, mais antes, mais antes, mais antes! Joga a mãozinha direita! Segura lá no céu, esquerda, por favor, esquerda! Joga a mãozinha esquerda! Quem não deve nada pra ninguém, bate na palminha! Agora bate na palminha! Bate, bate, bate! Agora bate na... Treme. Manda mais uma, Eris. Manda mais uma. Manda mais uma, pai. Manda mais uma. Mais uma. Mais outra! deixa, deixa, deixa na batida, deixa na batida. Quem tá de aniversário hoje? Não pode passar em branco no pop. Me disseram que são 500 aniversariantes. Mas eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero muito mais. Estar do lado de vocês sempre, comemorando essa data tão importante para todos nós. Vamos começar com o Keito! Com o Keito! Eu vou tocando a música, a galera vai levantando o astral. Eu vou tocando a música, a galera vai levantando o astral. O astral! Lá vem a primeira! Os moleques stop live! Sacode, dedinho! Vai começar! Eu vou te bicar por toda a cidade. Quem comanda a onda é os moleques top live. Eu vou te bicar por toda a cidade. Quem comanda a onda é os moleques top live. Aqui na cidade, aqui na cidade. Foi a verdade, diz isso é verdade. Aqui na cidade, aqui na cidade. Foi a verdade, diz isso é verdade. Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra. Tem mais uma. Parte o bolo aí, não vai jogar, não vai jogar, calma. Tem depois, depois, gente. Parte o bolo depois, depois. Essa aqui é assim, ó. Eco! Eco! Solta tu! Olha o efeito da família, olha o efeito. Onde chega ela sacode. Sempre com humildade e simplicidade. Quando chega no pop é sucesso de verdade. Essa família faz a diferença. É a família. Tem mais uma. E o resto não esquenta. Pop é o pop, pop é o pop. Pop! Família eco, onde chega ela sacode. Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão. Deixa, deixa no batidão, no batidão, no batidão. No bate, no bate, no bate. Cadê os despintados da pedreira? Cadê, cadê? Meu parceiro de aquário, eles estão aqui na minha esquerda e não tá fácil de jeito nenhum. Tecnomachine. É contigo, Badizinho. Vem desfitando, vem, vem desfitando, vem. Desvidado! Foi moleque doido, mexe o corpo todo. Treme aí, treme aí, treme esse teu corpo. De sexualidade, as minas estão chegando. São as musas TTP, vamos acelerando. Beton, isso não tem preço, né, meu irmão? Bebê, todo ano, graças a Deus, é assim os fã-clubes comemorando junto com a gente. Isso é maravilhosamente perfeito. É o calor humano, é a amizade, é a família pop. O que é, Jamaica? Tô te escutando, não esquenta a cabeça. Tá beleza, tá beleza, tá beleza, tá beleza, tá beleza. Cadê a galera sem noção? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Ali, ali, ali, ali, solta o play, DJ. Vai, vai. É muito gelo, é muito uísque, mulher e muito rock. E aí, Aslu? Muito gelo. Sacode a minha emoção que eu quero ver, maninho. Muito rock. É moral, velho. Quero fazer a festa e comandar, não importa. Tá vendo, Mauro, como é que é? Invadia, muito gelo, meu irmão, que vai se garantir. Aguenta aí, é muito gelo na mesa. Aguenta aí, é muito gelo na mesa. Aguenta aí. É... Tá chegando o aniversário da equipe Xana também. Mais de 200 baldes na mesa. Velisson! Bora, Marcelo. Sacra Pop agora, maninho! É da Sacramento, é da Sacramento, a família Saca Pop, onde chega arrebenta. Tem mais uma. Essa aqui a galera sempre tá com a gente. Sempre, meu irmão. Aliás, todas estão sempre com a gente. Bora, que agora eles estão se encontrando. Elas estão perdendo. Tecno Machine. Do top. Essa vai especialmente o meu grande amigo Juanzinho, que recentemente perdeu seu avôzão. Perdido do pop, só dos... Mas meu irmão, perdido do pop. O que importa é que ele tá lá no céu, olhando por você e por nós todos, viu, meu irmão? Somos perdidos do pop, somos perdidos. Estamos aqui só de passagem, você sabe disso. Juninho detonando geral, a nossa equipe sacode a capital. Agora o bagulho vai endoidar, papai. Vem. Quem é? Os Vingadores, Alisson! Mais um ano. Com a gente, agora não vale jogar o objeto pra cima. A festa tá bonita. Vingadores do Pop! Vingadores! Vai! Tecno Machine! Ei! E tem mais fã clube no estado do Pará! Vai! E dali rock, meus Vingadores! Agora os Vingadores do Pop vão tremendo! Vão tremendo! Agora os Vingadores do Pop vão mexendo! Vou mexendo aqui no Pará. O pop é o pop, com as musas VTT, elas sacodem. É fazer... E aí, Rodrigo e Roberto, bora pra cima, Dambi! Comanda a capital. Dá-lhe Vingadores! Agora faz o V com os Vingadores do Pop. Chega junto, a nossa equipe é forte. Agora faz o V com as Vingadoras VTT. No telégrafo a gente manda ver. Os Vingadores vão dar uma bicada. As musas VDT vão dar uma bicada. E essa aí, vão dar uma bicada. Especialmente pra minha amiga de amiga Nara MSP, pra você, Limeira. Tecno Machine. Parabéns, Nara! Parabéns! Vambora endoidar com as meninas em MSP. Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns mesmo. Deixa na batida, deixa, deixa na batida. Deixa. Amiga Carlinha, lá do Malucos Lanche. Ela não tem a música, mas é o seguinte, tem uma homenagem pra ela no LED. Pode soltar e vai soltando que a gente vai tocando. Porque ela merece. Ela é daquelas, Carlinha. Meu parceiro Malucos, acende aí. Acende tudo, Marinho! Que ela me pediu essa aqui, ó! Hey! Oh! Eu, hein? Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar. Tá pegando fogo, camarote Ellison! Xará. Pra cima, maninho. Tem um, dois, três. Três L's o cara tem, ó. Eu vou recomeçar. É um pra cada águia. O nosso maninho Everson Nery. O Eric Nery. Toda a galera da família Nery. Lá de Limoeiro, do Agiru. Família e Sincero. O que me fez chorar? O meu maninho Marcos Silva Pop, os infectados também da com a família Eco. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chega, chega, chega, chega, chega, chega. O águia chegou, o águia chegou. Aqui o bagulho fica assim, ó. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E a família tira barato no tapanando, Santorini. E aí, meu parceiro Júnior? E aí, Bruninho? São os polêmicos da parada, papai. E as carre poderosa aí com nós ninguém se mete. Aqui também tem o Nilcinho. Ele é arrepiado do pop. Agora quem fecha com o super pop vai levantando as mãos para o alto. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Dale, Diego GDS! E aí, Diego da Pedreira, aí que é a visitação! Pega fogo, maninho! As molecas já estão na. Toma, toma, vai! As molecas já estão na. Toma, toma, vai! Pele, mamolo, logo, ecutaê! E quem vai amanhecer com o Pop Live? Com o Pop Sul! Com o Mauro Sul! Levanta as mãos! As mãos! Bora, DJ! O planeta pegou fogo! Bota a mão pra cima e faz a fênix voar. O Marcelo do Whisky, e aí, Jagui? Voa, voa, voa, voa, voa, vai voando. Voa, voa, voa, voa, voa, vai voando. Voa, voa, voa, voa, voa. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. É pra detonar tudo. Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby. Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby. O empresário Júnior Veride, agora é live, né, Júnior? Tô ligado contigo também, maninho. Vem, eu te vida o som voltou. É o poderoso Ruby. Na vida o som voltou. O Keldo Guarida também. O empresário Eric. Obrigado, Eric, no depósito. Tamo junto. O Leozinho dos Arrepiados, Gilzinho. Olha, meu parceiro francês, a primeira dama. E aí, Anderson, na contabilidade. Camus não inventou palavras. É isso, Renanzinho, manda pra Gabi. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu. DJ Ellison. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar de amor. Olha meu brother Bruninho lá de Macapá. Aí Bruninho, te segura. Próximo sábado é nós, papai. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. Olha o beat da esquina também. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. DJ Ellison. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos. Da explosão! Também tá aí com a gente, Dali Jabuti! O Celinho! E aí, bola GDK! Mais o Kai, bora pra cima, garoto! E a nossa chama espalhar, e o sorriso encontrar. Comenta-se o beijo, comenta-se o beijo. Chama loucos. Muito obrigado, meu parceiro Claudinho do Banco do Brasil, o Laje Orei, o seu sócio Renato, e a primeira dama Paola. Também está aqui no show do Águia, o Rodrigo Joyce. 2 anos de muito amor, né, Rodrigo? No coração. Up in the jack, vai. Up in the jack, vai. Up in the jack, vai. Up in the jack, vai. Up in the jack, vai. Up in the jack, vai. Up in the jack. E aí, Márcio de Marito, Madali Rodolfo. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. E aí, Gil? E aí, Mauro? Sai da frente. E aí, meu parceiro Cris? Galera do Mauro Sul! Tá mil graus. E Mauro, vai pro Mauro, meu irmão. Deixa de frescura, brother. Tá mil graus. A gatinha tá sensacional. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro. E a nossa equipe Sem Nada também tá ali com a gente. Valeu, Sem Nada. Didi Fabrício Mico. Vai agita. É Bit, tu tá contratado, viu, Bit, essa semana. Bit na esquina, tamo junto, parceiro. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Cadê o Jamaica? Cadê o Jamaica do pó? Cadê o Jamaica? Cadê o Jamaica? Eu acho que ele já tá muito é doido, velho. Cadê o jamaicano? E aí, Jamaica, cadê você, meu irmão? Tá no meião! Mas é o seguinte, quem é que tá solteiro hoje ainda aqui no planeta? Eu tô quase no meião do planeta, quase de frente com a galera do Mauro Sol. Quem é da pedreira aí, bota o bracinho pra cima, bate na palminha. Galera da pedreira da Sacramenta, quem é do Barreiro? Tem gente que se esconde, não gosta de dizer que é do Barreiro. Porra, eu sou lá do Guamá, meu irmão. Qual é a parada? É do Barreiro aí, dá um grito! É assim, é a raiz, a gente tem que dar valor, meu irmão, e eu gosto, porque essa galera aqui, a gente tem que dar valor, os coringas do pop, joga o bracinho pra cima e bate na palminha, palminha, palminha, palminha da mão, tô tirando o papão, bate na palminha, galera do Bicola, galera do Bicola, eu quero assim, no escurinho, no escurinho, no escurinho, No escurinho, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, agora joga o símbolo. Vou pegar vocês de surpresa agora. Eu quero o símbolo aqui do líder do Brasileirão, Corinthians. Vem aqui assim, ó. Quem é do Corinthians, dá um grito! Bate na palma da mão, torcida do Corinthians, bate na palma da mão, palminha da mão. Tamo junto, garoto! E agora? Quem é do Paysandu? Deixa baixinho, deixa baixinho. Quem é do Paysandu, dá um grito bem forte aí. Quem é do Papão, grita! Joga, joga, joga, joga! Torcida do Paysandu, bate na palma da mão. Torcida do Papão, bate na palma da mão. Quem é do Bicola, bate na palma da mão. Agora, um, dois, três, vai! Vamos! Não ouvi! Quero! O quê, o quê? Mais forte, vai! Vamos! Pra cima, Papão! Quero! Para, para, apaga tudo. Apaga tudo que o Remo não tem mais jogo. O Remo não tem mais campeonato pra disputar. Mas tem uma torcida que todo mundo tira o chapéu, meu irmão. Quem é do clube do Remo, joga a mãozinha. Joga no telão, joga no telão, joga. Quer ver, quer ver, quer ver. Só quem é do Leão, canta bem forte assim, vai. Uma coisa eu te peço, oh. Meu. De novo, de novo, de novo. Uma coisa eu te peço, com raça e paixão. Meu. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Agora é o seguinte: quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima. Quem é devoto da Nossa Senhora de Nazaré também. Baixa um pouquinho de som. Até porque tem gente que reclama, esse papo de... Ah, porque segue a santa, não sei o que mais. Meu irmão, a gente tem que respeitar a fé de cada um de nós, independente do que seja. Mas Deus tá lá no céu, olhando por todos nós. É só um. Joga o bracinho pra cima aí. Quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Agora, acompanha as luzes assim, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Vai. Direita, esquerda, direita. Mais uma, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda. Vai. Direita, esquerda, direita. Apaga tudo. Acho que tá quebrado. Eu não sei. Acende tudo! Everybody's going to the party, have a real good time. Doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida! E doida! E doida! E doida! A gente já tá na reta final, gente. Até porque já são quase 5 da manhã. Mas é isso, o nosso show é esse. Daqui a pouquinho estaremos lá no Palmeiraço. E todo mundo vai estar com a gente, com o Águia na Amazônia e o Super Pop Live. A gente vai fazer outras coisas novas. Podem se preparar, porque vai ser tudo de bom. Mas antes, eu queria que essa gordinha cantasse aqui comigo. Até porque gordinho com gordinho eu acho que dá certo. Marília Mendonça! Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei. Obrigado, Alexei, camarada do Pop. De verdade, e a culpa foi Verana, Paulinho, o Gil. Alô, Carlinha! Não quero atrapalhar. E quem sabe vai cantar bem forte. Vai! Eu penso que a... E amante, Amante. Amante nunca será titular. Manda mais uma, vai. Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? Eu tenho que trabalhar, tá difícil confessar. Fiz tarde, é pior ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade aperta. Obrigado, meu Deus. Essas paredes não falassem, esse travesseiro não contasse todas as noites de amor. Eu vivi com você. Valeu, meu amigo Alanzinho, o da galera da Golada. Valeu, meu amigo Tony, de Marituba dos Motoqueiros. Valeu, Dedinho. Eu consegui. Te prepara que hoje tem palmeiraço, moleque. Aço, travesseiro, não contaste todas as noites de... E o nosso amigo Bolo, rei do peixe, convidado especial dos irmãos Hélio Cintirinho, Tony Nandir. Não contaste, aço, esse espelho mostraste você aqui. Eu consegui dormir. E o Mara das Curvas me deu sete vidas. Obrigado, meu Deus. Isso, papai, é isso que é pedir. Vai! É bem! E aí, meu enfermeiro Maicon? Alô, doutor Cleison? Estamos juntos, hein? Alô? Alô. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. Absorve. Os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Valeu, David, dos entrosados. Meu amor, obrigado, bombarinho Dudu doidão. Não foi dessa vez, daqui a pouquinho é nós, papai. Uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. E os moleques da TF? Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. E o nosso amigo Valber, que eu tô afim. A 160 lá de Abaituba tá aqui com a gente. Aplica. Olha a equipe, 4h20. Quer ser sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser sendo que é tão bonita? A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê-olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no... E aí, meu amigo Gia, tamo junto, viu, Mari? Artistas no xodó, essa noite promete. Alô, Júnior Pio, pra cima, garoto! A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Tu rola papo, é claro que elas minha vão. E a CDC também, Everton, no circuito. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Obrigado, meu maninho, super Rubinho. A Magnata, sua maninha Amanda também. Tamo juntos, papai. Porque te amo. Vem que eu te quero. Obrigado mesmo, hein, família Pop. O meu amor é bom regresso aí pra todo mundo. Feliz Ciro pra todos nós. E que a Nossa Senhora de Nazaré abençoe cada vez mais essa família. Como eu te amei. Valeu, planeta! Estou escrevendo esta carta pra dizer. Estou indo embora, não aguento mais. Aí, Matheus! Não é ele não, meu irmão, é meio diazinho. Mas quando acordar, o Letudo vai descobrir. Que tão distante, muito longe vou. Valeu, meu maninho, Arthurzinho do Coqueiro. E você de mim. Sidney Martins, obrigado, maninho. Certeza que, né? O Valber da 160, obrigado, Valber. Já... Tamo junto. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tu... O meu empresário, Bolo, rei do peixe. Briga, essa explosão, Jabuti. No fim você só sabe, maltratado o coração. Obrigado, Sarinho. Obrigado, Bola. Que me amava e não deu... Valeu, Eberto CDC. Não adianta me procurar. Nem mesmo saberei para onde vou. Tchau, planeta. Tchau, amor. Bye, bye. Até um dia se a gente... Sabe que se passa. Tchau, amor. Doutor Cleison, o enfermeiro Maico também do seu ladinho. E o Manduca? Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Obrigado, meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop.